O mais foda cadeirante, chave net, o corte giro, acelera, tamo nada, Bi Brasil e na avenida eu sou o rei. Quem não achou mentiu, chama lá no pisca alerta, tamo nada, Bi Brasil. Tudo que antes era sonho, hoje já ficou normal. Carro baixa as ligas, gira, quebra mola, passa mal. É o pesadelo dos pardal. E mais tarde a rua truva, só diversão. O outro no rasante e os vizinhos xaropão. E o grave treme o chão da rua, é pipoco do trovão. Mas novo navegante, cepando as naves do ano. E mais tarde a rua truva, só diversão. O outro no rasante e os vizinhos xaropão. E o grave treme o chão da rua, é pipoco do trovão. Mas novo navegante, cepando as naves do ano. Eu virei dono da rua. Eu virei dono da rua. Yeah. Virou rotina, sai de rolê nesse aviador. Adrenalina quando escuto o ronco do motor. Acelero na pista, sem limite, sem medo. Normal subir no giro, tirar o seu sossego. Vai passar marcha, vai ficar ligeiro. Vai queimar borracha na arrancada da saveira. E vai colar bombeiro, piloto fuleiro. Faz sentir uma borracha, difícil chegar primeiro. Enquanto o mundo gira, meu carro dobra ali na esquina. Tipo dois dedos no chão, no xenon que corta a neblina. Não se obstáculo na pista, não tenho freio. 180 km, passa o sinal vermelho. Princesa brisa, no brilho das 20, chama atenção. Chavões no requinte. Se é o melhor, não sei. Vem comparar. Mas vai pirar fininho quando o mais brabo chegar. A cena é dub Brasil. Smoke Kush, tem mais de 1000. E ela vai fazendo pose. Clima hostil. Pra enfeitar o retrovisor, ela sorriu. E tudo que antes era sonho. Hoje já ficou normal. Carro baixa as ligas, gira, quebra mola, passa mal. É o pesadelo dos pardal. E mais tarde a rua truva, só diversão. O outro no rasante e os vizinhos xaropão. E o grave treme o chão da rua, é pipoco do trovão. Mas novo navegante, cepando as naves do ano. E mais tarde a rua truva, só diversão. O outro no rasante e os vizinhos xaropão. E o grave treme o chão da rua, é pipoco do trovão. Mas novo navegante, cepando as naves do ano. Eu virei dono da rua. Eu virei dono da rua. Yeah.